crises, desafios e viradas institucionais. Num cenário onde o jogo político está cada vez mais tenso e as tretas ideológicas esquentam a cada dia, a conjuntura mostra uma montanha-russa de incertezas e desafios inéditos. As instituições sentem o baque e precisam se reinventar na marra, enquanto os duelos de poder, movidos por narrativas de peso e interesses fechados, abalam o contrato que unia governantes e governados. O objetivo aqui é destrinchar, de forma direta e sem firula, as fragilidades e as oportunidades que estão redesenhando o tabuleiro político contemporâneo. Olhando para o passado, vemos que crises e reformas institucionais nunca foram questão de medidas paliativas ou assistencialistas. Na real, os números e comparativos com momentos críticos anteriores deixam claro que a troca de comando, sem um compromisso real com mudanças profundas, só aprofunda as desigualdades e o descrédito. O choque entre pragmatismo e idealismo expõe a fragilidade da democracia, que clama por reformulações estruturais urgentes. Debater o papel do Estado e a responsabilidade de quem detém o poder ganha outra dimensão quando a gente considera o ambiente de promessas vazias e ânimos à flor da pele, onde discurso pesa mais que a verdade. Por isso, um bate-papo sério, baseado em dados concretos, é a ferramenta essencial para desmascarar os populistas de plantão e revelar as reais saídas para uma nova fase institucional. Político concentrado. Analisando o que rolou recentemente, fica na cara que o sistema favorece grupos específicos e mantém o status quo de pé. O embate entre correntes políticas, cheio de veemência, evidencia a dificuldade de fechar um alinhamento que atenda à diversidade de demandas da galera. Com bases sólidas em dados e comparativos históricos, percebe-se que só uma reforma de verdade pode resgatar a credibilidade das instituições democráticas. Ao destrinchar os mecanismos de poder, nota-se que práticas clientelistas e assistencialismo pontual viram artifício para gerar dependência e manter a população num ciclo de esperança passageira. Esse modelo, movido pelo imediatismo, empurra a sério questões estruturais para segundo plano. A governança precisa voltar as atenções para um planejamento estratégico que inclua de fato o desenvolvimento social. O fortalecimento da democracia passa pela criação de canais de fiscalização eficientes e pela promoção da participação ativa da galera. Nesse sentido, alguns pontos são imperativos para reconstruir o pacto social. Fonte 1 – Dados oficiais sobre transparência e corrupção. Fonte 2 – Estudos históricos que relacionam crises institucionais e reformas políticas. Fonte 3 – Pesquisas acadêmicas sobre o impacto do assistencialismo e do clientelismo na governança. Fonte 4 – Relatórios de auditoria independente e fiscalização. Político em discurso. No fechamento deste artigo, o recado é claro, é hora de quebrar paradigmas e repensar as relações institucionais. A consciência coletiva, a fiscalização ativa e o engajamento da população são os pilares para suspender as promessas vazias e os favores pontuais. Só com uma atitude firme e responsável podemos enxergar com clareza e mudar o jogo político. Reconstruir a credibilidade das instituições passa por reconhecer erros do passado e abraçar medidas que priorizem o interesse coletivo. A fusão de análises críticas com evidências empíricas mostra a urgência de abandonar modelos que alimentam desigualdades e inércia governamental. Assim, a sociedade terá a chance de se reerguer e exigir mudanças de verdade. Nenhum milagre vai salvar um sistema enraizado em práticas arcaicas. O combate à parcialidade e o confronto dos conflitos ideológicos exigem diálogo aberto e articulação de ideias, superando interesses pontuais. Por meio de debate organizado e mobilização, damos o primeiro passo para um ambiente onde a verdade e a responsabilidade se sobrepõem aos discursos vazios. Em resumo, construir um futuro mais justo e igualitário requer uma revolução na forma de pensar e agir na política. Com articulação firme entre todos os setores da sociedade, podemos inaugurar uma nova era pautada no diálogo, na responsabilidade e na busca constante pelo bem comum. Biografia do artigo. Este artigo foi produzido para provocar um debate crítico sobre o cenário político atual, destacando conflitos ideológicos e disputas de poder. O objetivo é incentivar a fiscalização ativa, a participação popular e a adoção de reformas institucionais que fortaleçam uma democracia íntegra e responsável.